Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos continuar com a leitura das Meditações Metafísicas de Descartes, fazendo algumas interrupções para alguns comentários sobre fatores de época. Mas antes eu queria lembrar que essa série de leituras é feita de maneira propositadamente lenta e com muitas interrupções, porque é assim que se deve ler um livro de filosofia. Quando você lê um romance, uma peça de teatro, você, à medida que você vai lendo, você automaticamente reconstitui na imaginação a situação que está sendo vivida. Tá certo? Às vezes você o faz sob a forma de imaginação visual, às vezes apenas recompondo dentro de você as emoções que a situação envolve e assim por diante. Se você não fizer isso na mesma hora, a coisa não funciona, evidentemente. Você perde o fio da meada. Assim como se você está assistindo uma peça ao vivo, se você não percebe as emoções que estão em jogo no mesmo instante, você não adianta perceber no dia seguinte. Isso quer dizer que a experiência da leitura de ficção é uma experiência que tem que ser imediata. É claro que você pode, depois, você pode tentar recompor a coisa, analisá-la e revivê-la, mas isso não é obrigatório. Obrigatório é a presença imediata da alma do ouvinte, do espectador, do leitor, à situação que está sendo narrada. Num livro de filosofia, isso não existe de maneira alguma. Por quê? Porque o indivíduo está apresentando para você uma série de experiências interiores, mas que não são, vamos dizer, derivadas diretamente da experiência sensível. Quer dizer, são experiências interiores que ele obteve, não com a mera recordação de situações vividas, mas com a sua sondagem em profundidade, buscando extrair dali um conteúdo conceptual que pudesse ser fixado, transmitido e discutido racionalmente. Tá certo? Então, quer dizer, não é uma experiência de primeira mão, é de segunda ou terceira. O que não quer dizer que não seja uma experiência também. Tá certo? Então, como se trata de uma experiência indireta e já muito elaborada, então a única maneira de você ter acesso ao que o indivíduo está querendo dizer é você elaborá-la por sua vez. Então, aí vai a diferença, a mesma a diferença parecida àquela que existe entre você ouvir uma música e você ler uma partitura. Claro que existem pessoas, gênios, que leem partitura e já ouvem a música, só de ver a partitura já ouvem a música imediatamente. O falecido Otto Maria Carpo raramente ouvia a música, ele só lia a partitura. Então tinha tudo aqui na cabeça, mas ele tinha estudado música desde criança. Então, a maioria das pessoas não tem isso. Então, quando você lê a partitura, como é que você lê? Você lê junto com um instrumento, com um piano, uma coisa assim, você lê uma frase e toca. Lê outra e toca. Lê outra e toca para ver o efeito que vai fazer. Depois você tenta tocar três ou quatro juntos. E assim você vai recompondo a música, tá certo? Quando você lê um livro de filosofia, é exatamente isso que você tem que fazer. Não existe uma leitura de livro de filosofia. O que você tem é que tocar aquilo, como se fosse uma partitura. Então, é por isso que a leitura tem que ser lenta, como seria, vamos dizer, a leitura de uma partitura, por quem não tivesse, né, este dom mozartiano de transformar em música imediatamente o que está sendo lido no papel. Né? Isso quer dizer que você vai ter que revivenciar o que o indivíduo está expondo ali. E a maneira de revivenciar só tem uma, quer dizer, você vai ter que tentar, você vai ler as afirmações do indivíduo e você vai ter que tentar recompor as experiências originárias que estão ali elaboradas, que você vai remontar desde o conteúdo conceptual que está sendo expresso até a experiência que está ali implícita. Às vezes, o autor tem a bondade de recompor algo dessa experiência, expor algo dessa experiência, de modo que você saiba de onde ele tirou esses conceitos. Em outros casos, não. E em outros casos ainda, a experiência aparece encoberta, como é precisamente o caso daqui. Se você lê esse texto ingenuamente, você pensa que Descartes está expondo experiências interiores que ele teve. Quando, porém, nós tentamos recompor por baixo da exposição argumentativa, por assim dizer, tentamos recompor a narrativa da experiência, nós encontramos dificuldades. Isso significa que as experiências não foram exatamente como ele está dizendo, ou que existe, portanto, um hiato, tá certo? Entre a experiência e as conclusões que ele tira. Por que ele fez isso? Quer dizer, houve uma mentira proposital, houve um engano, houve uma falha de autoobservação, eu não sei, tá certo? E nem pretendo resolver este problema. Eu só quero deixar claro, vamos dizer, que as meditações de filosofia primeira não são um texto tão translúcido e tão autoexplicativo quanto a tradição exegética tem insinuado, tem deixado de entender. Né? Me parece que é um texto cheio de problemas, tá certo? Que ele é, na verdade, um enigma, e por momentos eu vejo ali uma obscuridade tão grande quanto eu vi no Maquiavel. Mas obscuridade e uma confusão. Né? Eu acho que este parágrafo que nós vamos ler agora, que é o parágrafo 17 da segunda meditação, que foi nós tínhamos parado no 16, é um dos pontos cruciais desta coisa, né? Então, vamos ler aqui. Tá, espero que todo mundo esteja com o texto, né? Ora, se a noção ou conhecimento da cera parece ser mais nítido e mais distinto, após ter sido descoberto não somente pela visão ou pelo tato, mas ainda por muitas outras causas, com quão maior evidência, distinção e nitidez não deveria eu conhecer-me, posto que todas as razões que servem para conhecer e conceber a natureza da cera ou qualquer outro corpo provam muito mais fácil e evidentemente a natureza do meu espírito. E encontram-se ainda tantas outras coisas no próprio espírito que podem contribuir ao esclarecimento da sua natureza, que aquelas que dependem do corpo, como esta, não merecem quase ser enumeradas. Ou seja, ele disse que para conhecer a cera não basta ter tido, vamos dizer, acesso a ela por meio dos sentidos. Quer dizer, há alguma elaboração intelectual em cima. Como, por exemplo, quando você compara os vários estados da cera, tá certo? Para que você tenha a cera dura e depois tenha a cera mole, porque foi submetida ao calor, tá certo? Então, a cera não pode estar dura e mole ao mesmo tempo. Portanto, vamos dizer, a unidade da substância cera, que permanece a mesma através desses dois estados, não é acessível aos sentidos. É a inteligência que percebe que por baixo desses dois objetos aparentemente diferentes há uma mesma substância que continua inalteravelmente a mesma por baixo das mudanças dos seus estados. Tá certo? Então, o que ele está dizendo aqui é que a inteligência, no espírito, como ele chama, né, esclarece e torna mais nítido o material dos sentidos. Então, ele diz, se o espírito, a inteligência, tem este dom de esclarecer aquilo que é dos sentidos, então, quanto mais nítido e translúcido não deve ser esse espírito para si mesmo? E, bom, o que ele está fazendo é um silogismo. Aquilo que tem o poder de esclarecer uma outra coisa deve ser claro em si mesmo. Aquilo que é obscuro nada esclarece. Portanto, o espírito consegue esclarecer um objeto dos sentidos, porque ele em si mesmo é claro e translúcido, tá certo? Digo, muito bem. Agora, uma coisa é o espírito, a inteligência considerada em si mesmo. Outra coisa é se eu digo a minha inteligência ou o meu espírito. Não é exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque em mim eu não tenho acesso, vamos dizer, ao meu espírito diretamente. Ele diz que eu tenho através do famoso penso, logo existo, cogito, ergo sum. Quer dizer que, na hora em que eu percebo que eu estou pensando, naquele momento, então, o espírito é translúcido a si mesmo. Mas quanto dura este momento? É uma fração, vamos dizer, não mensurável. E o fato é que, se o meu espírito somente agisse nesses momentos não mensuráveis, eu nada saberia dele. Porque a memória dele se apagaria instantaneamente. Então, o meu espírito, tal como ele aparece, não no conceito de espírito, não no conceito de inteligência, mas como ele aparece na minha experiência real, aparece sempre entremesclado aos dados dos sentidos e nunca separado. E mais ainda, ele aparece como um processo temporal que não é constante, mas é interrupto. Eu não me lembro de tudo o que eu pensei. Os conteúdos da minha inteligência desaparecem e, pior, desaparecem muito mais facilmente do que os dados dos sentidos. Porque, por exemplo, eu vejo a cera. Daí eu fecho os olhos, eu não estou vendo mais cera nenhuma. Mas quando eu abri os olhos, a cera está lá de novo. Então, quando se trata de dados dos sentidos, eu posso continuamente retornar a eles, porque eles me darão as mesmas informações exatamente do mesmo modo, de novo e de novo e de novo, a não ser que tenham sofrido alguma alteração. Tá certo? Mas é fato que os objetos dos sentidos não se alteram assim tão facilmente. Não é isso? Então, eu, por exemplo, agora estou vendo esta câmera, estou vendo essas pessoas, né? Estou vendo esta mesa, etc, etc. Eu fecho os olhos, depois abro e está tudo no mesmo lugar. Então, quer dizer que se eu esqueci alguma coisa, eu posso retornar a esses objetos e eles me darão de novo as mesmas informações. Ou seja, eu não preciso guardá-los todos na cabeça. Não é isso? E o que se passa com a minha inteligência? Por exemplo, eu tenho uma ideia, e depois, daí toco o telefone, eu vou, atendo o telefone, estou pensando em outra coisa. Daí eu quero voltar à minha ideia. Onde ela está? Em cima da mesa? Na gaveta? Não está em parte alguma. Quer dizer, eu preciso reproduzi-la, preciso revivenciá-la por meu próprio esforço. Isso quer dizer que os objetos da inteligência são muito mais evanescentes, muito mais fugidios, muito mais fugazes do que os objetos dos sentidos. Então, o que é translúcido para mim não é o meu espírito, mas a simples presença dele num certo momento. Qual momento? Aquele momento em que eu penso o que penso. Só nesse instante o espírito é translúcido a si mesmo. Né? Mas ele não está revelando nada de si além da sua presença. Eu penso, logo existo. Ótimo, muito bem, mas o que sou eu e o que é esse tal do espírito? Eu não sei, não tenho a menor ideia. Ao passo que a cera, bom, eu vejo a cera, comparo com a mesa, vejo que a cera não é a mesa, vejo que ela tem outras propriedades, digo, isto aqui é um pedaço de cera. Então, quando ele diz que o espírito é mais translúcido a si mesmo do que os objetos, ele está confundindo o que é a presença de um ato do espírito, que é o ato de pensar-se a si mesmo, com a natureza do espírito. Estão entendendo? Quer dizer, aquele momento, aquele em que o espírito está presente a si mesmo, fala, bom, ele está translúcido, mas está translúcido não na sua natureza, ele não está dizendo o que ele é, ele não está mostrando o que ele é. Ele está mostrando apenas que tem um algo que está presente que se pensa a si mesmo. E isso é tudo que eu sei do meu espírito. Agora, pensar-se a si mesmo é a única atividade do meu espírito? Não. Ele tem milhares de outras atividades, entre as quais é de tentar compreender os objetos dos sentidos. E outras mais complexas ainda, entre as quais a de transformar os objetos dos sentidos em conceitos pensáveis. Então, a verdade é o seguinte, é que no instante mesmo em que eu digo penso, logo existo, eu tenho que confessar, bem, eu nada sei do meu espírito. Eu sei apenas que ele é, como diz Descartes, uma coisa que pensa e que neste momento esta coisa está presente porque ela está pensando em si mesma. Isso é tudo que eu sei. Imagine se tudo que eu pudesse saber dos objetos dos sentidos fosse isto. Quer dizer, eu abro os olhos e digo, aqui tem uma coisa que está presente neste momento. O que é essa coisa? É uma coisa que consiste em estar presente. E isto é tudo que eu sei. Eu não conseguiria distinguir um pedaço de cera de um elefante ou de uma casa. Então, com toda a obviedade, o mundo dos sentidos tem, sob este aspecto, uma translucidez muito maior. Porque ele não revela somente a sua presença, mas ele revela o que ele é, revela a sua quididade. Quer dizer, se eu olhando uma coleção de coisas, eu só sei que são coisas, e que estão presentes, mas não sei que coisas são essas, então rigorosamente eu não sei nada. Né? Estou olhando para o cara aqui pela janela, eu vejo aqui um automóvel, eu vejo uma casa, vejo um poste, vejo um esquilo, vejo uma árvore, tá certo? Mas para mim são apenas coisas. E eu nada sei da diferença entre elas e nada sei do que cada uma é. Então, significa que eu não sei absolutamente nada. Isso é a mesma coisa que estar num estado de inconsciência. Veja, mesmo que você estivesse bêbado, né? Um bêbado, quando bate a cabeça no poste, ele sabe distinguir entre o poste e a garrafa. Quer dizer, algo da quididade, da substância das coisas, nós sempre sabemos pelos sentidos. Mesmo que você, vamos dizer, seja uma criança recém-nascida, ela mexe em várias coisas, né? Então, aqui tem uma mamadeira e ali tem uma bola, né? Por que que ela não joga a mamadeira e tenta mamar a bola? Nenhum bebê é suficientemente idiota para fazer uma coisa dessa. Quer dizer, ele percebe a diferença. Então, algo da quididade desses objetos, quididade é o que eles são. A criança percebe logo na primeira. Agora, eu posso dizer o mesmo do meu espírito? Pelo menos, se tomarmos o espírito tal como Descartes o apresentou, ou seja, como uma coisa que pensa e que toma consciência da sua presença no instante em que pensa. Se perguntarmos o que é esse espírito, nós vemos que temos aí um mistério, né? Nada sabemos do nosso espírito a não ser que ele pensa e que ele se pensa a si mesmo. Se, note bem, Descartes diz que as coisas, então, existem dois tipos de coisas. Uma coisa que tem extensão e que estão presentes no espaço, e outra coisa que consiste em pensar. Digo, muito bem. O que é que eu sei das coisas que têm extensão? Eu sei uma infinidade de características dela. Eu sei a sua forma, a sua cor, a sua posição, a sua relação com outros objetos, o seu peso, a sua utilidade, a sua serventia, a sua cuididade, etc, etc, etc. Imagine o número de coisas que vocês são capazes de dizer o que elas são. Ou mesmo que não sejam capazes de dizer com precisão, vocês sabem a diferença entre elas e outra coisa, né? Quantas coisas nesse sentido vocês conheceram? Tudo o que vocês sabem delas é que elas têm extensão e estão presentes no espaço? Não. Um elefante tem extensão e está presente no espaço. Não é isso? Uma mesa também tem extensão e está presente no espaço. Se você soubesse só isto, você não seria capaz de distinguir uma mesa de um elefante. Ora, quando Descartes diz, com relação à outra substância, quer dizer, a substância pensante. Ele diz o que é uma substância pensante? É uma coisa que pensa, e só isso que ele sabe. Então existem dois modos de presença, a extensão e o pensamento. Só que, com relação aos objetos extensos, eu sei a respeito deles infinitamente mais coisas do que a mera extensão. E com relação ao pensamento, eu só sei que ele consiste em pensar. Isto é a mesma coisa que dizer que eu praticamente nada sei dele. Essa experiência real. Então, a experiência que Descartes teve do pensamento é o de constatar a sua presença, e dizer que no instante em que o pensamento está presente, você não pode negar que ele está presente. Isto é o corte. Isso é tudo o que ele disse. Veja como a descrição que ele faz do pensamento é mais pobre do que a descrição que ele fez da própria cera. Da cera ele falou da cor, do formato, da densidade, da mudança que ela sofre conforme a alteração de temperatura. Ele sabe tudo isso a respeito da cera. E sabe tão pouco a respeito do pensamento, ou seja, apenas que ele é uma coisa que pensa, e que na hora que ele está pensando que pensa, ele não pode negar que pensa. Isso é tudo. Então, como dizer que o pensamento é. Que eu me conheço, que eu conheço o meu pensamento melhor do que conheço as coisas. Portanto, obviamente, o que ele diz aqui não corresponde à experiência real que ele teve. Quer dizer, ele já tinha a ideia, vamos dizer, de privilegiar o pensamento, de fazer o pensamento o centro da realidade. Então, ele está descrevendo a sua experiência não como a experiência foi. Mas como ela deveria ser para confirmar aquilo que ele está querendo provar? Portanto, ele deformou a narrativa. Essa narrativa não é fiel ao que aconteceu. Você lê isso aqui, num primeiro instante você aceita a coisa, né? Porém, quando você tenta refazer, peraí, deixa eu tentar fazer o que ele fez, né? A resposta é não dá, né? Eu não consigo saber do meu próprio pensamento tantas coisas quanto eu sei das coisas sensíveis. Mesmo porque as coisas sensíveis permanecem aí para que eu as reexamine, ao passo que o meu pensamento ele se esvai, ele vai embora. E eu nem sequer posso garantir que ao refazê-lo, eu o refiz da mesma maneira que aconteceu da primeira. Por exemplo, quando vocês tentam contar um sonho, o sonho é uma coisa que o seu pensamento produziu. E a narrativa que você vai fazer dele é também uma coisa que você está produzindo. Veja a dificuldade que existe em você não deformar a narrativa. Porque é muito simples. A nossa. E a linguagem que existe, a gramática da sua língua, não foi feita assim, uma para cada um, apropriada às suas necessidades. É uma mesma gramática para todos. Não é isso? Então, isso quer dizer que quando você vai dizer a sua experiência pessoal, você a transporta, você a transmuta, né? Transfere para um outro plano, que é o plano das generalidades, que consta no dicionário. Claro que cruzando várias generalidades, você pode obter uma coisa mais aproximada daquela sua experiência pessoal, mas nunca é exatamente a mesma coisa. Ao passo que, se eu vejo uma mesa e fecho os olhos e abro os olhos de novo, a mesa está aí exatamente a mesma. Mesmo que, por exemplo, se eu estou olhando um gato, fecho os olhos, e o gato estava deitado, agora abro os olhos, o gato está de pé, ele só mudou de estado, né? Mas tudo mais continua igual. O gato não mudou de tamanho, não mudou de cor, não virou um papagaio, né? Não virou uma pessoa. Então, mesmo os objetos que estão em movimento, mesmo os objetos que estão se transformando, eles não se transformam. Não, você não vê todas as qualidades deles transformando-se ao mesmo tempo. Mas, em geral, só uma ou duas, as outras permanecem. Então, o mundo sensível tem essa possibilidade do reconhecimento. E o pensamento? O pensamento não tem reconhecimento, né? Ele só tem a reprodução. Você reproduz o mesmo pensamento, com a intenção de que seja o mesmo, mas você nunca pode garantir que é o mesmo. Então, se não fosse assim, não teria que existir, por exemplo, a arte da escrita. Quer dizer, tudo se conservaria na memória, inalteravelmente o mesmo. Isso. E aquilo que você pensou 25 anos atrás voltaria à sua memória com a maior facilidade. Nós sabemos que as coisas não são assim. Que não é coisa de 25 anos atrás, mas o que eu acabei de pensar 2 minutos atrás, às vezes me escapa. Então, o modo de presença, dos dois modos de presença que Descartes admite, a extensão e o pensar, eles são completamente diferentes entre si e, evidentemente, o modo sensível. A extensão é mais fácil de conhecer do que o pensar. A única coisa do pensar que é evidente e translúcida é esta tautologia que Descartes disse, que na hora que eu estou pensando, eu não posso negar que estou pensando. O cogito ergo sum não passa disso. Falou, mas é o caso de perguntar, né? Oh, raios, mas quem é que não sabe? Não é isto? O sujeito chegou em Lisboa e perguntou para o português: por favor, o senhor sabe onde fica o convento dos Carmelos? E ele voltou e disse: oh, raios, quem é que não sabe? E virou as costas e foi embora. Então, é o caso, o sujeito, penso, logo existo. Quer dizer, se eu estou pensando, eu estou pensando, né? Então, oh, raios, quem é que não sabe? Então, este ponto é o único ponto onde o pensamento é translúcido a si mesmo. No mais, nós veremos o seguinte: Às vezes, o nosso pensamento se elabora a partir de dados dos sentidos. Essa elaboração é fácil e translúcida. Isso quer dizer que você, quando vê um objeto dos sentidos, você imediatamente já abstrai tudo dele, obtém um conceito perfeito? Fala, não, isso pode dar algum trabalho. Então, este processo, vamos dizer, o processo de abstração, ele geralmente funciona, mas você não pode garantir que ele vai funcionar perfeitamente bem. Então, por exemplo, pode acontecer de você acidentalmente, quando você olha um objeto, você repara em somente uma das qualidades dele e o define por esta qualidade. E você só guarda na memória aquela qualidade, esquece a substância. E assim por diante. Quer dizer, o processo de abstração, qualquer que seja, ele não é assim tão fácil, né? Existem muitos erros nesse processo. Então, em outros casos, você está lidando com objetos que nunca estiveram presentes aos sentidos. Por exemplo, números, entidades matemáticas. Bem, no primeiro caso, os objetos que você está pensando, eles vêm, vamos dizer, com a densidade e com a opacidade natural das coisas sensíveis. Não é isto? Então, o pensamento não está operando ali livremente, não está no seu próprio território. Ele está mexendo com uma coisa estranha, uma coisa que não é pensamento, hein? Você está pensando coisas que não são pensamentos, mas que são presenças físicas. O seu pensamento não tem o poder de puxar essas presenças físicas e transformá-las imediatamente em pensamento. Tem que haver uma operação. Essa operação chama-se abstração. Abstração significa que você separa uma parte dos dados, joga fora e conserva somente a outra. Não é isto? Então, isso é o mesmo que dizer que você não pensa objetos concretos. Você só pensa suas formas gerais abstratas, as quais só coincidem com os objetos particulares concretos sob certos aspectos. Alguns dos caracteres que o objeto concreto apresenta podem ser até deduzidos do conceito geral, mas outros não. Por isso que nós chamamos acidentes. Por exemplo, do fato de você saber que um bicho é um gato, você pode deduzir que ele mia. Mas você não pode deduzir se ele está deitado ou de pé. Isso você precisa obter por observação. Então, quando o pensamento está lidando com objetos dos sentidos, ele não pode ser translúcido, porque ele não está operando no seu próprio território. Ele está operando numa dimensão diferente, que é a dimensão dos sentidos. Então, aí não há, de fato, translucidez nenhuma. E quando ele está operando com objetos puramente abstratos, sim, ele pode ser um pouco mais translúcido, mas isso não garante esse total e imediato conhecimento de si mesmo a que Descartes está aludindo. Por exemplo, se você está fazendo uma longa demonstração matemática, isso quer dizer que quando você está no fim da demonstração, você lembra claramente do começo? Não, isso pode ter se perdido completamente. Ou seja, nem quando você está lidando com puros objetos de pensamento, o pensamento tem essa translucidez, esse conhecimento total de si mesmo a que Descartes está alegando. Então, de um objeto dos sentidos, se eu não sei o que ele é, eu não sei nada dele. Ele é apenas um enigma para mim. Se eu dele só sei a sua presença, praticamente não sei nada. Olha, aqui tem uma coisa, que coisa é? Não sei. Tinha um amigo que fazia uma brincadeira comigo no ginásio. Ele chegava e falava assim: "Você sabe o que é isso?" Eu falei: "Não." Ele disse: "Eu também não sei, mas lá vem outro." Então é mais ou menos isto, né? Então, essa é a mesma coisa que não saber nada. Então, eu sei que tem uma coisa presente, mas não sei o que é. E o pensamento, o que é? Não sei, só sei que ele está presente. Penso, logo existo. Eu digo, isto é saber praticamente nada. Note bem, eu não estou dizendo que isto é um erro conceptual, um erro lógico de Descartes. Não. Logicamente, não há problema nenhum com o que ele está falando. O problema está que se por baixo da exposição eu tento recompor a narração da experiência, eu não chego lá. Eu não chego a poder imaginar as coisas como ele as está descrevendo. Então vamos ao parágrafo seguinte. Mas enfim, eis que insensivelmente cheguei aonde queria. Pois já que a coisa presentemente conhecida por mim, já que é coisa presentemente conhecida por mim que, propriamente falando, só concebemos os corpos pela faculdade de entender e nós em nós existente, e não pela imaginação e nem pelos sentidos, e que não os conhecemos pelo fato de os ver ou de tocá-los, mas somente por os conceber pelo pensamento, reconheço com evidência que nada há que me seja mais fácil de conhecer do que meu espírito. Esse é o ponto que ele está querendo chegar desde o início. O espírito é mais fácil de conhecer do que as coisas. Porém, ele diz: só concebemos os corpos pela faculdade do entendimento, ou do pensamento, da inteligência. Tá certo? E não pela imaginação, e não pelos sentidos. É de opa, opa, opa, opa. O que ele está dizendo é o seguinte: sem a inteligência, eu não concebo claramente os corpos. Mas se não fosse pelos sentidos e pela imaginação, eu não conceberia de maneira alguma. Então, vamos dizer, qual é o mínimo que eu conheço de um objeto sensível? A sua presença. O que é isto? Não sei o que é, mas lá vem outro, né? Então, algo eu sei. Eu sei que há uma coisa presente. Isto é o mínimo. Porque se a coisa não estiver presente, não há o que conhecer dela pelos sentidos. Não é isto? Por exemplo, um objeto inexistente. Digamos, um dragão verde com bolinhas cor-de-rosa. Eu não vi, você também não viu. E não veremos jamais, porque não existe, né? Então, isso quer dizer, os sentidos me dão, em primeiríssimo lugar, o quê? A presença. O mínimo que os sentidos me dão é a presença do objeto. Se não der a presença, quer dizer que não tem objeto nenhum. Ora, e do pensamento? O que é que eu sei até agora? A sua presença. Então, qualquer que seja o caso, o conhecimento pelos sentidos me dá mais do que o conhecimento que eu tenho da inteligência. Isto é como nós verificamos pela experiência, na hora que nós tentamos fazer o que ele diz que fez. Nós vemos que as coisas de fato não são como ele disse. Ou seja, que eu conheça mais facilmente o meu espírito do que conheço os corpos, porque, diz ele, até para conhecer os corpos eu preciso da inteligência. Bom, é um raciocínio lógico, mas que está partindo de definições abstratas das coisas e não da experiência real. Se eu digo que eu só concebo os corpos com a inteligência e não com os sentidos, então é claro que deduz logicamente que aquilo que esclarece o outro é mais claro do que ele. Não é isto? Então, ninguém pode dar aquilo que não tem. Se a inteligência confere clareza aos objetos, é porque ela tem a clareza em si mesma. Bom, isso é um silogismo, é um raciocínio, mas se eu digo, é uma narrativa? Os fatos se passam assim? Não, não pode se passar assim, porque até agora do meu espírito eu só sei uma coisa, a sua presença. Eu não sei o que ele é, não sei qual é o modo de atividade, não sei como é que ele consegue fazer isso, não sei nada a respeito dele. E ademais, se é só ele que dá clareza aos objetos dos sentidos, bom, ele não poderia dar clareza nenhuma a objetos ausentes. Então, isso quer dizer que a operação da inteligência que esclarece os objetos dos sentidos pressupõe a presença deles e a sua apreensão pelos sentidos. Então, em todos os casos, os sentidos são prioritários. Eles vêm antes no tempo. O que não quer dizer que não haja inteligência alguma operando ali. Mas, antes do objeto estar presente, eu nada sei dele. Se ele está simplesmente presente, mas os meus sentidos não o captaram, continuo não sabendo que eles existem. Então, eu preciso primeiro captá-los. Não é isso? Mais ainda, a atividade da inteligência, claro que é evidente que ela esclarece os objetos. Assim como no exemplo da cera, a inteligência me mostra que a cera, em dois estados diferentes, permanece a mesma. Quer dizer, a inteligência me dá a noção de substância. Tá certo? Enquanto os sentidos me dão somente a percepção dos diferentes estados. Tá certo? Porém, pergunto eu, se tudo, tudo, tudo, tudo na cera tivesse mudado, como é que eu ia aprender a substância? Aqui tem um negócio que é uma cera e dali a pouco aquilo virou, né, uma lagartixa. Eu tenho alguma condição de dizer que existe uma mesma substância por baixo dos dois estados? Não. Isso quer dizer que algo na esfera dos próprios sentidos tem de permanecer estável para que a minha inteligência perceba a unidade, né, da substância por baixo da mudança de estado. Então, até nisto, a inteligência vai depender dos sentidos, tá certo? Então, quer dizer, a inteligência precisa dos sentidos de qualquer maneira para poder operar. Segundo, precisa também do quê? Da imaginação. Ele disse, a imaginação não é capaz de, por si mesma, conceber todos os estados e todas as modificações por que pode passar um objeto. Fala, claro que não. Tá certo? Porém, se eu vejo a cera em estado mole, depois de ter visto a cera em estado duro, como eu poderia saber que a cera é a mesma se eu não me lembrasse do primeiro estado? Seria impossível. Então, isso quer dizer, eu tenho as duas imagens na mente: da cera em estado duro, em estado sólido, e da cera em estado, vamos dizer, pastoso. Tá certo? Ora, o que que é esta faculdade que me permite lembrar a outra? Imaginação ou fantasia, como chamava Aristóteles. Então, isso quer dizer, o espírito, a inteligência, não age assim tão livremente sobre os objetos como está dizendo Descartes. Isto é impossível de fazer. Quer dizer, se eu não tenho o suporte dos sentidos e o suporte da imaginação, a atividade abstrativa é absolutamente impossível. E isto é uma experiência que qualquer pessoa pode fazer. Você pegue um objeto no primeiro estado, pegue no segundo estado, pegue por uma coisa que está dura, depois ficou mole, certo? Esqueça a primeira e daí perceba a continuidade da substância por baixo dos estados. Fala, você não lembra do primeiro estado? Como é que você pode dizer que o objeto permanece o mesmo em dois estados diferentes se um dos estados desapareceu? Portanto, sem memória, nada feito. E memória é o quê? É imaginação, é fantasia. Então, isso quer dizer que quando Aristóteles descreve este processo, ele está caminhando muito próximo ao tecido da experiência real, experiência concreta vivida. E Descartes está sobrepondo à experiência vivida um raciocínio, algo que ele quer logicamente provar. E este tipo de superposição perpassa todas as meditações metafísicas do começo até o fim, criando, no fim das contas, uma confusão dos diabos, exatamente como a gente observa em Maquiavel. Então, Maquiavel, todo mundo sabe que é uma confusão. Benedetto Croce dizia, é um enigma que jamais será resolvido. Mas Descartes tem a fama exatamente o contrário. É o homem das ideias claras e distintas. Falou, mas eu não estou vendo clareza nem distinção nenhuma. Eu estou vendo, quer dizer, é uma superposição de coisas que não tem nada que ver e que só funciona se, presta atenção, se você aceitar a demonstração lógica, e produzir pela sua mente as imagens correspondentes. Você pode fazer isto. Assim como se você lê uma narrativa fantástica, impossível, você pode produzir as imagens. Por exemplo, quando você assiste O Exterminador do Futuro. O sujeito que volta ao seu passado para no passado modificar o futuro. Você vê ele no numa situação que o filme diz que é presente e vê ele em outra situação que o filme diz que é passado. Você tem as duas imagens. Agora, você tem a transição de uma para outra? Não, não tem. É. Veja aqui. Depois que inventaram a câmera de filmar, você pode passar as imagens ao contrário. Agora, você pode fazer isso na sua memória? Você pode lembrar qualquer fato em sequência inversa? Não, você não pode. Você só pode fazer isso no cinema por um motivo seguinte. O cinema não te dá realmente o movimento. Ele dá a ilusão de movimento, né? Quando inventaram a câmera, ela tirava 16 fotografias, né, por segundo. Quando passava, rapidamente, dava impressão de movimento. Depois passaram a fazer 24. Né? 24 eram 16 quadros por segundo. É por isso que quando você passa os filmes antigos na máquina moderna, dá a impressão que todo mundo está andando rapidinho. Né? Os filmes não foram feitos assim, o movimento tinha o tempo natural. Mas quando passa de 26, o de 16 passa no 24, é preciso que todo mundo correndo. Então, o cinema permite fazer isso porque ele engana o seu olho. Então você pode passar isso ao contrário e dá a impressão que as pessoas estão andando para trás. Mas é a impressão puramente visual. Na sua memória você não pode fazer isso. A única maneira de fazer seria você proceder na sua memória exatamente como no cinema. Você recorta várias cenas separadas e daí você as pensa na ordem inversa. Mas uma ação real recordada na ordem inversa, você nunca vai fazer. Pode fazer experiência. Eu já tentei. Tentei centenas de vezes. Falei, não vai. Todo mundo nunca tinha pensado nisso. Tem um monte de coisa que vocês nunca pensaram, mas sem você pensar isso, você não vai entender o que está acontecendo aqui. Hein? Isso quer dizer que existe, vamos dizer, uma espécie de defasagem entre a ordem das palavras, a ordem do discurso e a ordem da memória. No discurso você pode trabalhar os dados da memória de milhões de maneiras, inclusive em ordem inversa. No discurso você pode alterar os dados, mas isso não quer dizer que você possa recordá-los de maneira alterada. Então, tudo o que nós conhecemos no mundo nos vem pela experiência. Tem muito pouca coisa que nós conhecemos sem experiência. Nós conhecemos, por exemplo, os princípios da lógica, já vem, eles são a condição de funcionamento do nosso pensamento. Então, de certo modo, nós os conhecemos. Mas eles são vazios, eles não se referem a nada especificamente. Ou seja, tudo que nos chegou pela experiência. Até o conhecimento que você tem de você mesmo. Então, quando você vê um bebê, a gente vê lá o Jimmy examinando o próprio pé, fala, que raio de coisa é essa, tal, né? Ele está adquirindo o quê? Uma experiência. Então, o México, os bonequinhos, essa coisa, tudo isso está colecionando experiência. Então, o nosso pensamento, ele pode funcionar segundo a sua dinâmica própria, ou seja, partindo das leis da lógica, ele continua deduzindo, deduzindo, deduzindo. Mas com isso, ele só vai saber, vamos dizer, uma rede de possibilidades e nada de real. Ou ele pode tentar se aproximar do mundo da experiência. E tentar dizer a experiência. Mas dizer a experiência é a coisa mais difícil do mundo. Porque a linguagem se compõe somente de termos genéricos. E nada que nós conhecemos é genérico, né? Qual é a relação, por exemplo, entre aqui nós temos um gato, e nós temos o conceito da espécie gato. Entre o gato individual e o conceito da espécie, existe um outro ente que é a própria espécie considerada como coisa real. Por exemplo, a espécie gato contém todos os gatos. que já, todos os gatos que já existiram, desde o começo dos tempos, até o último gato que vai existir na véspera do juízo final, todos esses fazem parte da espécie real gato. Esta espécie que nós conhecemos pelo conceito geral, de jeito nenhum. O que eu conheço é o gato individual, que é acessível aos meus olhos, e o conceito geral da espécie, quer dizer, o esquema geral das qualidades comuns a todos os gatos. Mas entre um e outro existe a mediação da espécie real, a qual eu não conheço. Mas que eu sei que existe. Se eu não soubesse que existe a espécie real, se eu não contasse com isso, o meu conceito geral nada significaria. Isso quer dizer que eu dependo não somente da experiência real que eu tenho desses seres, mas dependo da minha abertura a uma infinidade de entes que eu não conheço, mas que sei que em princípio são cognoscíveis. Eu sei que eu jamais conhecerei todos os gatos possíveis, mas sei que eles são tão cognoscíveis quanto este gato. Se eu não soubesse isto, eu não poderia ter o conceito geral gato. Então, por aí você vê que a possibilidade da operação da inteligência depende da abertura da sua imaginação. Ou seja, depende não somente da imaginação, que você possa conceber a partir de um gato, você vê um gato amarelo, mas você pode conceber gato preto, branco, malhado, amarelo, etc, etc. Isso quer dizer que no primeiro gato que você viu, já está presente nele a possibilidade de uma certa variação de aparências, que não são incompatíveis com aquela forma gato. Ora, quantos gatos diferentes são possíveis a partir de um primeiro gato que você viu? Ou seja, o primeiro gato que você viu é preto. Então, bom, você pode imediatamente entender que pode haver gatos de outras cores. Por que você pode conceber isso? Porque o preto dele não é um preto chapado. Ele tem brilho. Portanto, tem outras cores insinuadas ali. Quer dizer, cada objeto que você vê, ele contém imediatamente a possibilidade da sua variação. Se você não percebesse imediatamente esta possibilidade de variação, qualquer objeto sensível que você percebesse seria absoluto e eterno, e ele ocuparia todo o horizonte da sua inteligência. Você ficaria absolutamente fascinado por aquilo, e não poderia pensá-lo, porque ele se imporia a você como uma espécie de imperativo categórico. Nenhum objeto dos sentidos pode fazer isso. Tudo o que você vê poderia ser diferente do que é. E isto não é somente uma possibilidade teórica que você pensa. É uma possibilidade que está insinuada no próprio modo de presença daquele objeto. Por exemplo, o gato se move. Ele não fica parado. O fato de ele mover-se quer dizer que existe nele um potencial de mudança. E então, este potencial de mudança que você percebe em qualquer objeto dos sentidos, esse para mim é um dos aspectos mais fascinantes e desprezados da teoria do conhecimento. Então, Edmund Husserl dizia que você podia operar com isso e conceber as variações possíveis. E você ia variando e mudando o objeto. Até que chegava um momento em que certas mudanças se revelavam incompatíveis com a natureza do objeto. Ou seja, há uma série de mudanças que são admissíveis no objeto sem que ele deixe de ser o que é. Mas tem algumas que o modificam radicalmente. Por exemplo, você está vendo um gato branco, você imagina um gato preto, um gato amarelo, um gato malhado, e de repente você imagina um gato com asas. E, opa, esta variação já não é compatível. Faça uma outra experiência, faça uma modificação menos radical. Tem aqui um gato preto, você imagina um gato branco, um gato amarelo, um gato verde. verde como um abacate. Tem algo ali que não funciona, não tem? Ou seja, todo mundo sabe que não existem gatos verdes. Como é que nós sabemos? É porque existe alguma incompatibilidade estética, né, entre a forma do primeiro gato que você viu e a possibilidade de um gato verde. Então podemos dizer, não, mas não é absolutamente impossível, mas é improvável. Então, tudo o que nós vemos vem com esta possibilidade de variação. É isso que eu chamo o círculo de latência. Tudo o que você percebe tem um círculo de latência, quer dizer, uma possibilidade de modificação. E o exemplo que eu dou é o seguinte: você está andando por uma rua, você vê um cachorro deitado. Bom, você sabe que esse cachorro pode levantar ou permanecer deitado. Que ele pode andar ou correr. Você sabe que ele pode latir para você ou não latir. Você pode, sabe que ele pode te atacar ou abanar o rabo ou fazer alguma outra coisa. Tudo isso você sabe instantaneamente. Por quê? Se você não soubesse tudo isso, você não saberia que é um cachorro. Ou seja, o que você percebe não é somente a forma física do cachorro, mas o potencial de ação que tem nele. Então, claro que nós podemos nos enganar. Por exemplo, tem lá um cachorro empalhado, você pensa que é um cachorro. Não é isso? Mas esse conjunto de expectativas que você forma em torno do objeto não está só na sua mente. Se ele estiver só na sua mente, seria apenas uma série de pensamentos que você tem. Mas, se não está presente no próprio objeto, então não existe, são somente pensamentos. Ou seja, eu vejo um cachorro empalhado e tenho medo de que ele me morda. Foi um engano, evidentemente. Então, isso quer dizer que o potencial que eu imaginei naquele bicho não está lá. Mas, note bem, em geral nós não nos enganamos. E a mera possibilidade do engano me mostra que existe alguma diferença entre eu pensar um objeto e eu percebê-lo. Não é isso? Este conjunto de possibilidades que está presente no próprio objeto é isso então que eu chamo o círculo de latência. Perceber um objeto não é perceber somente a sua presença, é perceber o seu círculo de latência. Não ilimitadamente, não na totalidade, mas algo do círculo de latência. Por exemplo, eu me lembro uma vez que a gente estava trabalhando no recenseamento escolar, eu e mais outro, três panacas, e nos perdemos no mato. Numa região onde a gente nunca tinha estado. E a administração do negócio era tão, tão eficiente que nos deu um mapa que deve ter sido desenhado pelo general Cândido Rondon, por volta de 1910, porque onde assinalava um rio, a gente chegava no rio, o rio já estava seco. Tá certo? Então, nós estávamos literalmente perdidos no mato, sem cachorro, sem mapa, sem coisa nenhuma. E a gente não conhecia a vegetação, então a gente olhava uma fruta e falava: isso se come? Digo, por que que nós não fazíamos essa pergunta quando víamos uma pedra? Mas só quando víamos uma fruta. Porque faz parte do círculo de latência das frutas poderem ser comidas ou não. Não é isso? Quer dizer, poder ser comida, pode. Você pode comer qualquer fruta, só que algumas delas vão matar você. Então, você sabe que você ingerir a fruta é você provocar uma mudança no seu corpo. Mudança que pode ser benéfica ou maléfica. Você sabe que não é uma coisa inócua? E onde você percebe isso? É só no seu pensamento? Não, a fruta tem todas essas possibilidades. Assim como o cachorro pode ficar deitado, levantar, latir ou não latir, abanar o rabo, tá certo? Então, por exemplo, quando você vê um jacaré, você não espera que ele abane o rabo para você, né? Não é isso? Quer dizer, não faz parte da natureza dele, mas os cachorros fazem isso. Quantos cachorros você precisa ter observado para saber que eles abanam o rabo? O primeiro. Só um. Você não precisa ter visto vários cachorros para daí compor o universal cachorro. Esse universal já é dado imediatamente, mas não é dado só o particular e o universal, é dado entre eles o círculo de latência, ou seja, todas as possibilidades da espécie que de algum modo estão presentes naquele. Então, isto é a estrutura da percepção real. E quando nós observamos, então, lembra do que Aristóteles escreve sobre o processo da abstração? Nós vemos que Aristóteles está fazendo um esforço monstruoso para não permitir que o seu pensamento siga a sua própria dinâmica, mas acompanhe o fio da experiência, com toda a complexidade, às vezes indizível, da experiência. E Descartes não faz isso. Ele pula fora da experiência e deixa o pensamento trabalhar pela sua própria mecânica. Isto vai ser uma característica de todo o pensamento da época. Quer dizer, sobrepor as formas abstratas aos dados da experiência. Ao mesmo tempo em que se alega que o tipo de ciência que eles estão produzindo se aproxima da experiência. Ora, então, nós vemos esta época, nós lemos em todos os manuais, essa época foi a época do surgimento da ciência experimental. Se você lê no Galileu, Bacon, etc., todos fazem apologia da experiência. Porém, Bacon nunca fez experiência alguma. Galileu, quando fazia alguma experiência, era só como ilustração e não como prova do que ele estava dizendo. Ou seja, ele já tinha a conclusão antes, daí ele fazia uma experiência para ilustrar. Isaac Newton, o mundo inteiro de Isaac Newton é construído por puro abstracionismo, partindo, por exemplo, do conceito do espaço absoluto, quer dizer, um espaço sem coisas dentro, e um tempo absoluto, é um tempo sem acontecimento. Eu falo, não, esses não são coisas que você possa ter na experiência, são conceitos, na verdade, são conceitos meramente verbais, de coisas que não podem existir. E partindo disso, ele vai deduzindo. E Descartes aqui faz a mesma coisa. Ou seja, esta aqui foi uma época que, alegando aproximar-se da experiência, rompeu com ela de maneira radical e conservou da experiência somente aquilo que coincidia com o puro raciocínio abstrativo. Ou seja, claro que eles têm algum respeito pela experiência, mas é uma experiência seletiva. E os dados são selecionados de acordo com o modelo racional que foi inventado antes. Ora, este é exatamente o procedimento que se segue em física até hoje. E se segue em todas as ciências. O que cria um problema temível, que é o seguinte, que nenhum objeto de nenhuma ciência coincide jamais com os dados da experiência sensível, experiência real. Ou seja, cada ciência recorta e concebe o seu objeto à sua maneira e só trata daquele objeto. É muito justo que faça isso, porque como nós não podemos estudar tudo ao mesmo tempo, nós temos que fazer uma seleção. Tá certo? Só que isso tem uma outra consequência. Se você somar e articular todos os objetos de todas as ciências possíveis, você não obtém este mundo. O que significa o seguinte, que uma expressão como concepção científica do universo é um contrassenso, é um oxímoron. Só pode haver concepção científica da totalidade dos objetos científicos, que não coincide com o universo de maneira alguma. Então, o que fazer diante disto? Uma das providências que as pessoas adotam é decretar que tudo aquilo que não está dentro do universo da ciência não existe ou não tem importância. Ou seja, o mundo real presente é substituído por um outro mundo de criação universitária, dentro do qual não pode existir nenhuma pessoa real. É isso. Por exemplo, eu reparei, daí acontece uma série de consequências muito engraçadas na prática. Por exemplo, eu observo aqui que nos Estados Unidos, você vai a a medicina aqui é muito regulamentada, eles têm protocolos de ação que eles têm que seguir muito fielmente, porque senão outro médico pode processá-los e assim por diante. Eles morrem de medo de ser processados, então eles têm que agir sempre de acordo com o manual. Resultado, você chega lá com uma queixa. O sujeito anota a sua queixa e começa a fazer uma série de exames. E daí ele descobre que você tem algum outro problema, que aparece no exame, não na sua queixa. O que ele faz? Ele trata do problema que aparece no exame e esquece a sua queixa. Isso, assim, é quase que norma geral. Porque a experiência concreta do paciente que está com dor aqui, ó, dor lá, não interessa. Só interessa o que pode ser captado pelas máquinas. Eles não estão fazendo isso de sacanagem. De certo modo, eles estão se atendo à sua consciência profissional, que manda seguir aquele protocolo. Afinal de contas, a queixa do paciente é chamada queixa sintoma subjetivo. É o que você está sentindo. E tem o sintoma objetivo que foi pego pela máquina. Mas por que que aquilo que foi pego por uma máquina é objetivo, hein? E aquilo que a pessoa concreta está sentindo é subjetivo? Ou seja, todo mundo daquilo que é vivo, presente, real, etc., passou a ser subjetivo. E objetivo, por incrível que pareça, né, é apenas aquele recorte seletivo, totalmente abstrato. E sendo abstrato, não pode ser objetivo por definição. Né? Aquilo que é abstrato existe para o pensamento e não em si mesmo. Então, o que aconteceu é que o objetivo e o subjetivo foram mudados de lugar. E tudo isto começa desta maneira. Então, no curso sobre as raízes da modernidade, nós mexemos com algo desses aspectos. Mas a quantidade de amostras que nós vemos desse processo naquela época é, assim, é uma coisa absolutamente assombrosa. Então, uma coisa que nós podemos notar é o seguinte, é que esta época, que então se caracteriza tanto como a época da ciência experimental, da razão, etc., etc., é muito mais a época do voluntarismo. Quer dizer, do eu que decide e faz e acontece. Quando você observa, por exemplo, aqueles tipos de homens renascentistas descritos por Jacob Burckhardt, né? Aqueles condottieri, aqueles líderes que mandavam, faziam e aconteciam, né? Qual é a relação disso com a filosofia de René Descartes, com a filosofia de Francis Bacon? Né? Todos eles são condottieri. Todos eles estão criando um mundo à imagem e semelhança da sua vontade. Não por coincidência, o Lívio Teixeira, um dos melhores livros que se escreveram sobre Descartes, que é Tratado, Ensaio sobre a Moral de Descartes, ele mostra que a moral de Descartes privilegia a vontade acima de tudo. Quer dizer, é uma moral voluntarista. Né? Então, mas o voluntarismo está presente em todos estes casos. Você vê os sintomas nos lugares mais disparatados? Né? Quando se acusa Lutero de haver pulado uma sentença na tradução da Bíblia, né? E Lutero dá um muro na mesa e diz: quer saber? Vai ficar assim mesmo. Eu digo, uai, ele não argumentou a favor da tradução. Né? Ele não tentou justificar a supressão daquela. Nem inseriu a frase faltante, nem argumentou em favor da supressão. Ele fez o quê? Um ato de vontade. Vai ficar assim mesmo. Eu digo, mas isso não é resposta? Hã? Porque a coisa já está assim. Você está dizendo que ela vai ficar assim mesmo. Então, você não respondeu a pergunta. Por que que você suprimiu? O que significa essa supressão? Né? Eu não disse nada. Simplesmente disse que vai ficar assim mesmo. Você observa na concepção do Francis Bacon de que o saber é um poder. De como o saber é um poder. Então, o saber é um elemento que pode ser transformado em poder, mas de uma maneira infinitamente trabalhosa. Por exemplo, vamos supor que eu seja um excelente analista de mercado, né? E chego à conclusão de que as ações de uma firma que está em tremendo declínio amanhã vão valer 1.000 vezes mais. É um saber, né? Só o seguinte, eu não tenho um tostão para aplicar lá. O meu saber não só não é um poder, como é uma sensação de impotência horrível, porque agora eu estou sabendo de tudo e não posso fazer nada. Você imagina o nosso amigo Alejandro Penha Escusa, quando foi preso, ele sabia tudo a respeito do que aconteceu. Ele sabia que montaram uma cama de gato para ele, sabia quem fez, sabia por que fez. E daí, isto o tirou da cadeia? Não, levou mais de um ano para ele sair da cadeia. Todo mundo pedindo, pelo amor de Deus, para o Hugo Chávez tirá-lo. E o Hugo Chávez, aconteceu com o Hugo Chávez, ficou doente e amoleceu o coração. Foi o saber do Alejandro Penha Escusa que deixou o Hugo Chávez doente? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, você encarar o conhecimento sob a categoria do poder é uma decisão que você toma. Só que a partir do momento que você tomou essa decisão, você já começa a recortar o saber de modo a que ele seja sempre um poder. Então, saber algo não é compreender o que se passou, é poder atuar sobre ele, é poder modificá-lo. E quando Karl Marx, depois de 3 séculos, diz: os filósofos se limitaram a interpretar ou compreender o mundo, mas o que interessa é transformá-lo, ele tira a consequência do que já está aqui implícito no início da modernidade e no Descartes, Bacon e Newton, etc., etc. Ou seja, não se tratava de compreender o mundo, mas de criar um mundo sobre o qual o homem de ciência pudesse ter um poder. E é claro que é mais fácil você ter poder sobre um projeto racionalmente definido e descrito do que sobre a variedade das coisas do mundo real. Quer dizer, todo exercício de um poder subentende uma simplificação dos dados. Não é isso? Por exemplo, quando você está jogando xadrez, por que que você pode jogar xadrez? É porque aquilo tem um conjunto de regras limitado. Se fosse uma coisa em aberto, como a natureza, você não poderia jogar. Não é isso? Quando você faz um projeto de uma casa, digo, bom, você só define uma parte dos aspectos da casa. Aqueles aspectos que interessam diretamente à sequência de operações que você vai fazer. Não é isso? Se você começasse a dizer, bom, eu tenho que fazer o projeto da casa, mas eu já tenho que saber tudo o que vai se passar dentro da casa depois de pronta. Quem vai morar ali, o que que as pessoas vão dizer, etc. O seu projeto de casa nunca terminaria. Então, a casa que você está construindo, de fato, é uma casa abstrata, não é uma casa concreta. Você vai construí-la numa situação concreta, claro. Mas dessa situação concreta, você só vai lidar com uma parte dos dados que você pode abstrativamente conceber. Ora, existe uma diferença muito grande entre a técnica e a ciência. E o que as pessoas estão desenvolvendo aí, na verdade, é técnica, não é ciência. E daí se explica o tremendo progresso da técnica, porque os caras só trataram disto. Ou seja, nós conseguimos fazer cada vez mais coisas e compreendemos cada vez menos. Eu digo, mas, ué, por que que é assim? Porque vocês fizeram assim. Vocês escolheram isto. Só que depois você não compreende os efeitos da aplicação da própria técnica. Eu digo, ué, mas você nunca se interessou por isto. Porque os efeitos acidentais da aplicação de uma técnica não fazem parte dessa técnica. Elas fazem parte do universo concreto com toda a sua complexidade imprevisível, a qual requer outra modalidade de conhecimento para poder ser sondada. Qual é essa modalidade? Eu digo, bom, o conhecimento do mundo, claro que todo esse conhecimento racional, técnico, isso é absolutamente indispensável, claro. Mas isso é só, vamos dizer, uma migalha. Então, para por exemplo, quando a pessoa fala um negócio de crise ecológica, todo mundo fala, digo, mas o que é a crise ecológica? Não, existe alguma crise ecológica, evidente. Não essa que o Al Gore diz, mas outra. Existe, né? Existem alguns problemas ecológicos evidentes. Por exemplo, quando afunda um navio cheio de petróleo, os patos aparecem pretos, né? Grudento, tá? Falei, pá, alguma coisa aconteceu. Não é isso? Cidades inteiras foram devastadas por causa disso, muita gente morreu, etc, etc. Então, algo deu errado. Muito bem. O que os patos têm a ver com a exploração do petróleo? Nada. É? Então, da técnica de exploração do petróleo, do transporte do petróleo, não foi. Os patos não entram no cálculo. Tá certo? Porque tudo isso é feito na esfera abstrativa. Mas no mundo concreto, meu filho, existe não somente petróleo, mas existem também patos. Tá certo? Então, vamos dizer, a sondagem do encaixe entre a técnica e o mundo, vamos dizer, da complexidade concreta, é uma das coisas mais difíceis que existem. É um raciocínio que na Idade Média chamava raciocínio de conveniência. Não no sentido atual de conveniência, se fala lógico de conveniência, né? No sentido que aquilo que apenas é propício, mas no sentido da palavra original, da palavra convir, aquilo que vem junto. É, por exemplo, o raciocínio que um comandante militar tem de fazer no campo de batalha. Onde ele não pode levar em conta somente os elementos da ciência estratégica abstrativa que ele conheceu, mas milhares de fatores acidentais que estão presentes. Então, algumas pessoas sabem fazer isso, outras não sabem. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Mas certamente é uma forma de raciocínio infinitamente mais nobre, tá certo? E mais próxima do real do que toda a ciência reunida. Por quê? Porque ela abrange tudo que as ciências podem dar e mais alguma coisa que as ciências não podem dar. Então, vamos dizer, a verdadeira arte da decisão se funda nisto aqui. Digo, mas olha, mas como é possível que uma época que optou pelo voluntarismo, quer dizer, optou pelo mundo do poder e da técnica em vez do mundo real, apagou na mesma hora, vamos dizer, a ciência do raciocínio de conveniência, que é a ciência do mundo concreto. Aconteceu, não sei por que eles fizeram isso, mas o fato é que fizeram. É isso. Então, não é de espantar que daí para diante a autoimagem dessa civilização moderna tivesse que ser mantida a duras penas à custa de corte, supressão, mentira, falsificação, etc, etc. De maneira que todo mundo formasse uma imagem idealizada das coisas e tivesse na cabeça uma história ideal em vez da história real. Por exemplo, se você pergunta quais são as origens da democracia americana. Ah, foi o iluminismo, foi o John Locke, etc, etc, etc. Ora, outro dia, aqui, a Lilba me deu um livro que chama, né, Founding Fathers Secret Societies. Né? Um livro de um eminente historiador americano. E ele verifica o seguinte, que muito do que os camaradas colocaram na Constituição, eles aprenderam numa fonte completamente diferente, que foi os índios. Né? Aqui os índios viviam em guerra. As várias tribos viviam se matando umas às outras. Até que teve lá um índio genial, que a gente não sabe o nome, que inventou a maneira de apaziguar os caras. E fez lá entre eles uma série de acordos que funcionavam mais ou menos como a democracia americana. E pelo menos dois dos Founding Fathers, Thomas Jefferson e Benjamin Franklin, estudaram isso profundamente. Então, eu digo, ué, por que nós estamos atribuindo a John Locke o mérito que são do índio? Porque não combina. É muito mais fácil você deduzir de uma série de teorias abstratas inventadas por pensadores europeus um regime que nasceu aqui do que você perceber como esse regime nasceu realmente dentro do tecido da complexidade histórica real. Então, aquilo que não confere com o modelo, você esquece. Não de sacanagem, ninguém quis. Ah, sacanear os índios foi preconceito. Não, não, não, não. Não precisa nada disso. É um automatismo mental que faz isso. Do mesmo modo, como a própria atuação, por exemplo, de sociedades secretas, que é um fator constante e onipresente em toda, vamos dizer, a política do mundo desde essa época. Meu Deus, durante 4 séculos isso foi apagado, como se não existisse, ficou até feio falar disto. É? Você lembra que tem sociedades secretas ali, as pessoas, ah, isso é teoria da conspiração, apaga. Fala, mas espera aí, como é que você sabe? É? Vamos dizer, as provas da presença, da atuação e da importância desse fator são tão óbvias e tão, são abundantes. Então, o pessoal esquece. Outro fator que foi esquecido, né, ao longo da história. Por exemplo, quando você vê a história da Revolução Francesa, você imagina assim que as ideias dos grandes filósofos, conhecidos na época, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, né, provocaram a revolução. Eu digo, mas espera, mas não é possível você fazer uma revolução só com livros de filósofos? A revolução supõe propaganda. Então, só muito recentemente, né, alguém começou a ler o material de propaganda da época. Por exemplo, Paul Azan fez isso um pouco, né? Mas ele tinha pouco material. Depois foram descobrindo mais e mais e mais e mais. Então, agora apareceu um livro, assim, Robert Darnton, The Literary Underground of the Old Regime. Então, é os panfletos, livros de sacanagem, pornografia, todo aquele lixo mental que circulou na época, em quantidades oceânicas. Digo, mas foi isto que criou o espírito revolucionário, e não as obras de Voltaire, Rousseau. Hã? Quantas pessoas leram Voltaire, Rousseau? Meia dúzia. Não é possível que isto tenha impelido as massas a fazer a sangueira que fizeram? Então, vou lá. Isso quer dizer que durante 2 séculos a história da Revolução foi ignorada. E, no entanto, circulavam milhares de livros a respeito. Então, os livros tratavam do quê? Da coerência ideal entre as ideias e os fatos. Ou seja, era uma espécie, vamos dizer, de geometrização da história real. Isto foi norma geral na ciência dos 2 últimos séculos. Criando aquilo que o Erich Voegelin chama o imperialismo do método, onde o método determina o objeto, que é um negócio kantiano. Isso virou norma geral. E nós, só muito recentemente os historiadores começaram a despertar deste sonho. Né? Então, quando nós nos perguntamos assim, como foi possível, por exemplo, que a partir de ideias abstratas, a partir de um projeto abstrativo, como, por exemplo, o comunismo, o socialismo, as pessoas conseguiram matar tanta gente, fazer tanta desgraça durante 1 século. Eu digo, foi por causa disso. Isso quer dizer que um projeto abstrativo sem pé nem cabeça, auxiliado pela propaganda e por esse, como dizer, esse submundo, né, literário, resulta em movimentos de massa de um poder extraordinário. Poder de fazer o quê? O que eles dizem que vão fazer? Não, eles nunca conseguem fazer o que dizem que vão fazer. Eles fazem outra coisa. Só que essa coisa é real. Né? Vamos dizer, o paraíso socialista é irreal, mas o Gulag é real. Né? Na China, os 76 milhões de pessoas que o Mao Tse-tung mandou matar são todos reais. E depois de acumulado todo esse conhecimento a respeito do que realmente se passou, ainda tem gente que se recusa a ver. Por quê? Porque a nossa cultura é a cultura do recusar-se a ver. É a cultura do modelo abstrato. Isso aí são 4 séculos dessa porcaria. Então, uma certa insatisfação com isso gerou o tal do movimento pós-moderno. Mas o pós-moderno também é monstruosamente seletivo. Porque ele parte do princípio de que aquilo que a modernidade derrubou tinha que ser derrubado mesmo. Então agora nós temos que derrubar a modernidade também e criar uma outra coisa. Ele diz, mas nós não sabemos. Né? Nós não sabemos se relatada a história da ignorância, como chama Jean Forestier, se tudo aquilo que foi jogado no lixo merecia ser jogado no lixo? Nós simplesmente não sabemos. Quando o pessoal do pós-moderno reconhece, vamos dizer, o efeito bom do trabalho negativo feito pela modernidade e só nega os seus efeitos positivos, tudo que a modernidade derrubou era bom, mas ela não conseguiu realizar o que queria, né? Então nós temos que fazer outro negócio. Ela está usando o mesmo processo de privilegiar o abstrato, né? Sem ter o mínimo interesse pelos fatos. Então, só tem uma coisa que pode nos curar disso aí, né? É a ciência da história. Só que alguém disse, eu não sei quem, né? A história é uma coisa que nunca aconteceu, contada por alguém que nunca esteve lá. De fato, a ciência histórica, se ela seguir os métodos da modernidade, ela será isso. Então, para escapar disso, nós temos que contar também a história daquilo que nós não compreendemos, né? Então, quando eu escrevi o meu livrinho sobre Maquiavel, eu fui inspirado por essa ideia. Falei, eu vou dizer do Maquiavel não só aquilo que eu entendo, que os outros entendem, também vou dizer aquilo que eu não entendo. E aquilo que talvez não possa ser compreendido jamais. Porque isto foi, para usar a expressão de Rank, como as coisas efetivamente se passaram. E às vezes se passam de uma maneira incompreensível. Ora, todos nós sabemos que na vida concreta nós temos sempre que levar em conta o incompreensível. Mas isto não é acessível ao mundo das ciências tal como ele foi estruturado a partir desta época. É isso? Então, vamos fazer uma pausa aqui e depois voltamos. Então vamos lá, nós temos algumas perguntas aqui. Perguntas são muito, todas elas são muito boas, mas não vai dar para responder todas. Vou selecionar algumas. Em primeiro lugar, aqui do Marcos Petra, você me faz uma pergunta sobre James Clerk Maxwell. Pergunta muitíssimo interessante, mas ao mesmo tempo você me manda uma apostila do José Leite Lopes, que em princípio eu deveria ler para responder a sua pergunta. Eu vi que é uma coisa muito interessante e vou ler aquilo, sem dúvida. E depois voltamos ao assunto. Aqui o Antônio Vargas pergunta: primeiro, obrigado pelas aulas que acompanham com atraso e lentidão, mas também com grande proveito. A pergunta que faço não se refere a nenhuma aula específica, mas diz respeito a um artigo recente, Filósofos no Exílio. Estudo na Alemanha e penso já sobre onde farei minha carreira futura. A miséria intelectual do Brasil me põe um problema. Por um lado, voltar ao Brasil me parece uma temeridade, pois me colocarei voluntariamente num ambiente que combate e mina a vida intelectual. Por outro, quando penso o quanto trabalho há para ser feito na restauração da alta cultura nacional, penso que é quase uma obrigação voltar à caverna brasileira, não por patriotismo, mas por dever para com a vocação de ser professor e filósofo. Que dever temos para com a missão de restaurar a alta cultura nacional? É preciso morar no Brasil para cumpri-la efetivamente? Desde o exterior, o senhor fez mais que qualquer outro pelo país, mas qual é a sua recomendação para os alunos? Lembro também que o senhor já mencionou a possibilidade de formar uma cultura brasileira no exílio. Bom, então, em primeiro lugar, estar fora do Brasil é uma imensa vantagem, né? Uma das coisas que me inspiraram quando eu vim para cá foi uma frase de Lenin, que disse: as revoluções se fazem do exterior. Sempre me pareceu assim que, numa briga, enquanto você está sentindo dor, você não pode fazer nada. Só quando você se torna insensível que daí você tem mais a condição de você reagir. Você tem que passar do passivo para o ativo. Então, a minha ideia foi transformar, vamos dizer, no Brasil eu estava sofrendo muito com a percepção dessa miséria toda, né? Eu falei, não, eu continuo percebendo a miséria, estou atento a ela, tá certo? Mas agora eu estou me colocando menos na posição do doente do que na posição do médico que está cuidando do paciente. Então eu preciso tirar uma certa distância, não para me desinteressar da coisa, mas para me interessar de uma outra maneira. Quer dizer, passar, por assim dizer, da autopiedade para a generosidade. Não que eu fosse muito afetado de autopiedade, graças a Deus nunca fui muito isso, mas o Brasil estava realmente me fazendo mais mal do que eu estava aguentando como é que se diz, me vacinar, me isolar da coisa, né? A gente deve estar sensível ao problema, deve estar aberto, mas com um espírito de generosidade, de bondade e não de autovitimização. Se Deus trouxe esses problemas para nós, é porque ele acha que nós somos capazes, de alguma maneira, de enfrentá-lo e não somente de ficar padecendo. Eu realmente acredito que a única coisa a fazer é restaurar uma alta cultura nacional e toda, vamos dizer, toda a atividade política, militante, nesse momento é uma perda de tempo, além de ser um, como é que se diz, é um negócio absolutamente patético. As pessoas acham, não, eu quero me candidatar a vereador, candidatar a deputado, né, quero criar um partido. Então, tudo isso é absolutamente ridículo. Não tem, são pessoas que não têm ideia da profundidade da mutação que foi feita no Brasil ao longo dos últimos 40 anos. Quer dizer, tudo isto que aconteceu foi planejado desde os anos 60 por muita gente que, vamos dizer, garanto que não tem QI 12, né? Mas se você, aqueles que tiverem interesse em rastrear a história brasileira, procure ler os números da revista Civilização Brasileira, que foi o primeiro sinal de resposta da intelectualidade esquerdista ao que estava acontecendo. E vocês vão ver a profundidade, a seriedade do debate, do autoexame que essa esquerda brasileira fez, tá certo? E também o material imenso que eles tiveram que absorver do exterior para poder reagir ao que estava acontecendo e refazer seus planos. O pessoal que estava no governo, a milicada, não tem a menor ideia do que estava acontecendo. Para eles tinham a concepção que eles faziam do comunismo, então era baseado numa época anterior. Eles não acompanharam nada disso. Vamos dizer, que eu saiba, o primeiro sinal de que um milico tinha lido Antônio Gramsci, por exemplo, veio 8 anos depois de eu publicar A Nova Era da Revolução Cultural. Então, o general Fábrica, que é um homem muito inteligente, foi o primeiro milico de alta patente a dar o sinal de que tinha lido o meu livro. E acordou, olha, existe o tal do Gramsci, mas isso foi, o livro saiu em 93. O artigo saiu em 2001. Né? Então, em 2001, já fazia 2 décadas que os milicos tinham saído do poder. Então, quer dizer, tudo isso foi tarde demais, né? E realmente não tinham ideia, como a classe política brasileira toda não tem ideia, da ligação orgânica entre a vida intelectual e a política prática. Eles não fazem essa ideia. Os marxistas fazem porque isso é da natureza do marxismo mesmo, né? Então, se a gente perguntar hoje, por exemplo, quais são os novos filósofos marxistas que estão aparecendo aí, né? Que apareceram na China, por exemplo, no Vietnã. Então, dificilmente você encontra algum político, né? Mesmo pessoa de nível de governo, que se interesse por isso. E o desinteresse é absolutamente suicida. Porque no marxismo tudo começa com especulação de intelectual. E é assim que se faz história mesmo, entendeu? Então tem que começar pela alta cultura, né? Então alguém até aqui me pergunta, falou, vocês, misturando uma pergunta com outra, apareceu uma outra pergunta, dizendo, olha, você cita a frase do Hugo von Hofmannsthal, que diz que nada está na política de um país que no primeiro não esteja na sua literatura. E pergunta, quais são as ideias, as obras literárias que anunciam a modernidade? Eu digo, mas olha, todas na época. Então, primeiro, quando aparece, por exemplo, o teatro clássico, tá certo? Daí, logo depois da Renascença, né, com Corneille, Racine, né, você vê que eles pegam as concepções aristotélicas e as aplicam de maneira geométrica, assim, matemática, como se fosse uma regra infalível, né? Então, para você ver que nem tudo foi platonismo na época, houve uma espécie de império do Aristóteles na literatura. Então, as obras tinham que ser assim calculadas de acordo com uma regra X, tá certo? Quando se você pegar a arte poética de Boileau, né, a poesia de Ronsard, você vê que eles começam a dar uma certa atenção ao aspecto formal, geométrico da coisa, como nunca ninguém tinha dado antes, tá certo? Então, a ideia dessa perfeição geométrica, né, ela, vamos dizer, se sobrepõe muito ao senso de realidade. Se você compara, por exemplo, o teatro clássico francês com Shakespeare, Shakespeare é um ele ecoa uma época anterior. Shakespeare é muito mais medieval do que renascentista. Isso é um consenso dos intérpretes, é esse. Você vê que até o século XVIII, por exemplo, Voltaire considerava Shakespeare um bárbaro. Ele lia e falava, mas isso não é literatura, esse negócio aqui não, é muito tosco, é muito primitivo, né? Então, esta ideia do geometrismo não foi só na arquitetura, não foi só na ciência, não, foi na literatura também. Então, praticamente toda a literatura da época anuncia isso. Não, vamos dizer, não com essa total uniformidade, porque há outros elementos que também aparecem na mesma época, mas vamos dizer, aquele que dominava o primeiro plano da cena cultural era assim, era tão geométrico e abstrativo quanto o pensamento de Descartes. Não que isso não produzisse obras-primas extraordinárias, eu sou um grande admirador, Racine, por exemplo, né? Mas você vê que ali as emoções humanas elas aparecem já como que cristalizadas em formas realmente geométricas, né? Como no Jardim de Versailles, mesma coisa. Então, mas eu disse isso só para ilustrar, né, a ideia de que tudo começa na alta cultura, na literatura de imaginação, etc. E isto é a única coisa que nós podemos fazer. E isto é o nosso dever. E eu, especificamente, o dever dos alunos deste curso, porque não há outro que esteja. Não há mais ninguém que esteja preocupado com isso no Brasil do que nós. Tem gente que diz que, ah, queremos fazer divulgação cultural, etc. Mas isso não se trata de divulgação. Se trata de criar a cultura. Vai divulgar o quê? O que não existe? Né? Por exemplo, você traduzir livros estrangeiros é importante até certo ponto. Porque se nós estamos falando de uma elite cultural, bom, a elite é capaz de ler em inglês, francês, alemão, italiano, essa coisa toda. Então não precisa das traduções. As traduções são uma coisa mais para o povão. Né? E além disso, os livros brasileiros são até mais caros. Né? Aqui eu compro livros que eu jamais poderia comprar no Brasil. Chego a comprar livros aqui que no Brasil eu desejei durante 4 décadas. Aí você não tinha dinheiro para comprar. Né? Eu li o Le Temple de l'Homme, o Chevalier Lubix. Eu quis esse livro durante 40 anos, só pude comprar aqui. Né? Então, vamos dizer, as traduções, a divulgação, tá bom. Até tudo isso é bom, mas não é a coisa prioritária. Ninguém vai restaurar a alta cultura no Brasil com edições e traduções. Não vai fazer isso. Pode tirar o cavalo da chuva, mas é com o trabalho intelectual, com a produção, com a criatividade. Isso é que tem que ser. Porque o Brasil chegou a ser um país que não tem literatura há 40 anos, minha gente. Isso nunca aconteceu na história, tá entendendo? A não ser se você vê o período chamado Idade das Trevas. Né? Mas, para que a Idade das Trevas se instaurasse na Europa, foi assim: foi preciso destruir o império, destruir toda a estrutura política. Né? A coisa foi invadida por bárbaros que tomaram tudo, tomaram Roma, destruíram tudo, queimaram tudo que tinha na frente. Bom, daí sim seguiram-se muitos séculos de ignorância e trevas, mas o Brasil conseguiu a mesma coisa sem queimar nada, tá entendendo? Foi por pura preguiça mental, por pura inépcia, né? E mediante, vamos dizer, uma autodegradação consentida, o Brasil não sofreu guerra, não sofreu terremoto, nem nada que justificasse uma decadência, não foi invadido do exterior, foi assim, foi sem vergonhice mesmo, tá entendendo? Quer dizer, o exemplo desses malditos, né, pseudo-intelectuais, esta falsa elite petista e tucana que tá nos dominando há décadas e que está dando o seu mau exemplo, não é isso? Eu mesmo estava vendo a gravação do Lula falando em 2009, né, para empresários. Olha que maravilha, nesta eleição nós não temos nenhum candidato de direita, todos os partidos são de esquerda, isso sim é que é democracia. Quer dizer, o sujeito não sabe do que está falando, ele não tem a menor ideia, não é capaz de medir o que ele está falando. Né? Quer dizer, aquele ponto de vista, vou dizer, do espertalhão, onde a vitória dele é tudo. Eu digo, olha, sim, a vitória é boa, mas não a todo preço. Não é isso? Sim, que o meu partido vença, todo mundo quer que o seu partido vença, mas não à custa de destruir tudo. Não é isso? E o indivíduo não tem ideia da devastação. Né? Então ele chega ali e se gaba. Ah, agora não precisamos mais dizer fora FMI, porque agora é a FMI que deve dinheiro para nós, deve 10 bilhões. Eu digo sim, e nós devemos 1 trilhão e não sei quanto. E o cara não é capaz de fazer a conta entre o crédito e o débito. Né? E essas pessoas que estão governando o país. E ele lá se gabando. Fui eu e o Fernando Henrique que fizemos isso. Claro, foram vocês dois mesmo. Né? Então, olha, hoje alguém me mandou aqui. Eu não sei de onde que foi o André França que mandou, mas eu não sei de onde ele tirou. Eu sei que se foi ele que coletou, mas. O Brasil, país campeão, né? Então, o Brasil, campeão de homicídios. Né? É o campeão inverso de generosidade e doações na lista dos países que doam para os pobres. Etc. O Brasil está em 76º lugar, quer dizer, ninguém dá nada para ninguém. Né? Além de ser o país mais burro do mundo, os nossos alunos tinham sempre os últimos lugares nos testes internacionais. Não tem uma única universidade nossa na lista das 100 melhores do mundo. Né? O brasileiro, o estudante brasileiro, lê 1,8 livro por ano. Mas no curso de pós-graduação lá da Administração Pública do Paraná, quer dizer, eu falando com futuros administradores públicos, eu disse para eles que um especialista tem que ler pelo menos 80 livros da sua área por ano, para ele saber o que está se passando. As pessoas olhavam umas para as outras, 80! Né? Como se eu fosse um monstro, eu estou impondo para eles uma coisa desumana, né? Que mais? É um dos campeões de corrupção do mundo, né? Um dos campeões de consumo de droga, é o terceiro, não é o primeiro, mas é o primeiro no, terceiro no ranking da prostituição. Eu acho que acima só está a Tailândia, fiz alguma coisa, né? É o quarto país campeão de pedofilia, né? É o país recordista em divórcios, onde mais tem divórcio no mundo. É um dos recordistas de suicídio. É o campeão absoluto de violência no trânsito, é o campeão de infidelidade conjugal, é o campeão de impostos e tarifas telefônicas altas, né? É o primeiro na lista dos países perigosos para os turistas, é o campeão de criação de leis e normas, campeão de burocracia, né? É o campeão do uso de remédios para emagrecer e o campeão de cirurgias plásticas com finalidade estética. Eu digo, o que que é isso? Esse povo não é humano mais. Estão abaixo da humanidade. O cachorro tem mais dignidade do que isto, pô. Então, é esta a grande obra desta elite que foi criada na USP. Então, quando eu digo a USP devia ser fechada, transformada no estacionamento, eu sei o que eu estou falando. Talvez não toda a USP, porque tem umas áreas aí que funcionam, aquela parte de biologia, essa coisa funciona, mas a parte de filosofia, ciências humanas, devia se transformar num estacionamento de velocípede, né? Então foi isso que sobrou, gente. Né? Então, olha, quem escolheu meu nome foi minha avó. Ela não, acho que talvez não soubesse, mas Olavo quer dizer sobrevivente. Então, morreu todo mundo, sobrou eu. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que emendar a geração anterior com a geração seguinte, é o que eu estou fazendo aqui. Quer dizer, aqui, nesta casa aqui, neste escritório, eu tentei juntar tudo o que o Brasil produziu de bom. Nas décadas, literatura, música, filosofia, tenho tudo. E eu li tudo. Tá certo? Então eu sei o que era o Brasil, eu sei o que o Brasil pode vir a ser, podia vir a ser, e eu não sei se ele poderá voltar a ser. E também nós não temos que perguntar se isso é possível. Nós temos que fazer a nossa parte. Quem decide se é possível não é Deus, nós só decidimos o que nós vamos fazer. Então, como ensinava meu amigo e mestre Conrado Freire de César Miller, quando você não sabe o que fazer, faz o que é do seu dever. E o que é o seu dever? Aí recorremos ao Viktor Frankl. Aquilo que só você pode fazer e o outro não pode fazer no seu lugar. Então, se nós estamos consciente do problema, tá certo? E nós constituímos, vamos dizer, uma elite, digamos, de alguns milhares de pessoas qualificadas, o nosso dever é óbvio, né? Nós temos que criar, de novo, coisas que sejam dignas do que os brasileiros já criaram no passado. Então, por exemplo, eu estava pensando aqui, você pega esses grandes romances cíclicos, como hoje no Brasil, né? A Tragédia Burguesa, do Otávio de Faria, O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, e você imagina algum brasileiro escrevendo uma coisa daquela hoje? É impossível. Não é isso? Olha, o Érico Veríssimo não era nenhum grande intelectual, né? Tinha até umas ideias idiotas, mas o que o sujeito teve que estudar e absorver da história do seu estado para escrever aquela epopeia não é brincadeira. E o Otávio de Faria, você imagina quantas vidas de pessoas ele deve ter conhecido para ele escrever todo aquele emaranhado de dramas humanos, que são aqueles 15 romances da tragédia burguesa. É um conteúdo de experiência humana, de sensibilidade enorme. Não tem ninguém no Brasil que possa compreender hoje os outros como Otávio de Faria compreendia. Não tem mais gente assim. É isso? Quer dizer, a incompreensão tornou-se obrigatória. Estava até dando meu exemplo de falar do entrevista do Cabo Anselmo no Roda Viva, né? Então, olha, ele tinha 15 pessoas entrevistando o homem. Não tinha um que conseguisse imaginar por um minuto que o sujeito pudesse ter agido por algum motivo moralmente relevante. Ou seja, você tem que ver o outro só por uma lente deformante. O cara está contra a esquerda, então ele é mau, ele é monstruoso, ele agiu por interesses malignos. Então eu pergunto o seguinte: quanto dinheiro ele ganhou? Que vantagem ele levou? Não levou vantagem nenhuma, ele destruiu sua vida. Né? Não agiu por nenhum interesse. Então, vamos supor, né? Pelo menos por imaginação, talvez ele tivesse um bom motivo para fazer o que fez. Talvez não seja uma pessoa má. Talvez tenha agido por boa intenção. Não são capazes de fazer esta conjetura. Porque a visão que tem do ser humano se congelou naqueles estereótipos que o partidão ensinou para eles em 1960. E parou aí. Quer dizer, isso é barbárie, menos que barbárie. Né? Eu digo, em primeiro lugar, junta 15 contra 1. Falou, mas espera um pouquinho, se tem 15 contra 1, então modera o que você vai dizer, porque já está na vantagem, né? Esta ideia, por exemplo, vamos dizer, da luta desigual, né? Eu lembro quando era moleque não existia isso. Você não juntava em dois para bater em um. Ninguém fazia isso. Agora, as pessoas fazem e acham bonito, né? Então, o Brasil se degradou a um ponto que a gente não consegue observar um paralelo em parte alguma. Por quê? Porque você não vê exceções. Não tem exceções, né? Claro que existem os perseguidores, existem as vítimas. Mas entre as vítimas você não vê nenhum herói. São apenas pessoas que estão sofrendo. Não tem ninguém que se levanta, vamos dizer, com a estatura de herói, né? Com a capacidade de reagir. Não tem, simplesmente não tem. Então, o que é isto? Né? Então, o nosso dever é muito claro. E se ficar no Brasil está deprimindo você demais, então você tem que sair. Se você consegue aí mais ou menos se isolar mentalmente, eu consegui durante várias décadas. Chegou um ponto que eu não. Só nos últimos 2 anos que eu estava no Brasil, eu falei, não, agora eu estou sofrendo. Antes não. Quando eu escrevia, por exemplo, o Imbecil Coletivo, eu não estava sofrendo por nada daquilo. Eu estava observando como um cientista. De repente eu não era mais o médico, eu era o paciente. Falei, ah, então eu não posso mais ficar aqui, eu tenho que sair. Saí. Curei, falei, e estou podendo fazer tudo isso, por quê? Porque parou de doer. Eu estou olhando com olhos de compaixão e não de sofrimento pessoal. Tá certo? Nós temos que nos colocar acima do problema, no sentido de não nos considerarmos vítimas. Ao contrário, temos que nos considerar pessoas privilegiadas, porque nós tivemos acesso à compreensão intelectual desta coisa, que a maior parte das pessoas não tem, sofrem como bichinho, não sabe de onde está vindo a porrada. E se nós temos uma compreensão intelectual, então já estamos, por assim dizer, acima, né, da confusão. Então, somos pessoas privilegiadas, temos que agradecer o nosso destino, agradecer que Deus nos tenha dado esta oportunidade, vamos dizer, de uma missão nobre, que só nos enobrece, só faz bem para nós. Então, nós não somos as vítimas. Então, Antônio Vargas, se você está no exterior e está conseguindo pensar sobre isto sem se sentir uma vítima pessoal, então fique aí, faz o seu trabalho daí. Não perca o contato com o Brasil. Puxe do Brasil tudo que é bom. Agora, por exemplo, alguém me manda essa apostila Zé Leite Lopes. Olha que coisa boa, né? Então, faça um museu do Brasil na sua casa, como eu estou fazendo aqui, né? Eu pensei, daqui a pouco, este conjunto de coisas que o Brasil criou, ninguém mais vai conhecer, só vai existir aqui. Onde está isso aí? Está lá na Virgínia, tá entendendo? Bom, primeira vez que eu vim aqui, eu estive em Indiana, estava na Universidade Indiana, e de repente eu vi um baita edifício lá, e falei, o que é isso aí? Ah, isso é um Instituto de Estudos Brasileiros. Eu falei, ah, no Brasil não tem um desse tamanho. Hã? Eu não sei o que tinha lá dentro, mas pelo menos grande era, pô, né? Então. E se o melhor do Brasil está espalhado pelo mundo, bom, isso já aconteceu com outros países em outra época. Né? Onde estava a literatura, o pensamento russo durante esse período? Estava na França, estava em Londres, estava na Califórnia. Né? E o último a sair foi o Solzhenitsyn. Né? Bom, eu acho que não há mais tempo de nós. Tem muitas perguntas interessantes aqui, mas vamos deixar para a semana que vem. Isso foi muito longo. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.